tecnologia mais moderna do planeta. Agora, aqui, para você. Atenção para a contagem. 5, 4, 3, 2, 1. Chegou a nossa vez. Não nos responsabilizamos pela adrenalina que vocês vão sentir a partir deste exato momento. DJ Pedrinho, fazendo uma festa de verdade. Então vai começar agora o show mais espetacular da história. DJ Pedrinho arrepiando. DJ Pedrinho arrepiando. Arreta, que o top chegou. Bora que tá gravando, papai, tá gravando tudo. Vai virar, vai. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Na moral, bora na moral, Pedrinho. Pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. É os canalhas, o comércio tá acabando de chegar no pé. Aquele Nike logo, então é quatro canal, DJ Pedrinho aqui. Virtual. Moleque, já tô no circuito, papai. Alô, Melly. Eu saio pro meu rolezinho de Camaro ou de Porsche. Vou dar uma brincada, eu curti o Pop Live. Ontem à noite, o bagulho foi incrível. No a gente vai chegando junto aqui na V8 Live, gente. Bora detonando. Eu vou ficar daquele jeito. A nossa amiga Carolzinha tá por ali com a gente. Bora, Carol. Um abraço pra você, viu? Um abraço no virtual. Vou curtir lá no Rubi. Eu quero uma princesa. Eu tô daquele jeito. Bora girando e gira, gira, gira, gira. Você partiu meu coração. Aí. Um pedacinho. Vai toma, vai toma, vai toma, sai dos pais, vai toma, vai toma, sai dos pais, tô possuída agora. Light. Pedrinho, Pedrinho, Pedrinho, Pedrinho. Vai toma, sai dos pais, tô possuída agora. O nosso amigo Lô tá no circuito com a gente, bora Lô. Toma, toma, toma, toma. E toma que toma, toma, toma, toma que toma, toma, toma. Hoje eu tô que tô. Agora, Thiago Bressão, vem pra cima, maninho. Já tô no circuito, Pedrinho. Olha o Rogério Mix por ali, bora, Rogério. E a gente já vai chamando logo as nossas lobas da V8 pra chegar mais na frente do nosso comando, hein? Tá só começando, bora chegar junto, bora pregar pra frente. Bora endoidar tudo! Aleluia, aleluia. Nosso amigo Joãozinho tá no circuito com a gente, bora Joãozinho! Um abraço pra você, garoto. DJ Anderson Absoluto por aqui. Nossa amiga Carolzinha e a Cibele, bora chegar junto aqui pra frente do Lais, bora! Bora chegar junto que eu gosto de pressão! Bora, Rogério Mixer! Alô, DJ Rogério Mix! Olha a moral, olha a moral! Tem deixa na batida, deixa, deixa na batida. E só quem tá solteiro, e bota a mãozinha pra cima, a mãozinha pra cima, a mãozinha pra cima. Tem alguém do Paysandu? Tem aí, tem. Quem torce pro papão, bate na palma da mão, na palma, na palma, na palma. Deixa eu puxar minha torcida do Clube do Remo. Uma, bora, bora, bora, Remo. Bora, bora, bora, detonando, eu quero ouvir no caqueado. Põe a mãozinha pra cima e grita. Eu gosto, gosto, gosto. Carretinha V8 Lite. Malandramente, a menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir. Malandramente, descarada carente, envolvida com a tropa. Ao vivo, ao vivo, vai. E, malandramente, o baile acabando, diz que a mãe tá ligando, mas se vê por aí. A nossa amiga Carolzinha tá com a gente também, obrigado! As lombas da V8 no circuito, papai! Vai, papai. Vai, vai, vai no caqueado, bora que bora no caqueado, bora que bora assim, ó! Pode gravar, pode gravar! Gravando, tá? Que negócio é esse, meu filho? Olha só, meu parceiro Gilberto Mix chegou aqui comigo. E hoje é o aniversário da nossa amiga Luciana. Das Magníficas estão com a gente. Um abraço pra você, felicidades. Valeu! Vai no caqueado, caqueado, caqueado. Bora, pessoal! Bora, pressão, bora! Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha. Nosso amigo Luciano Mix por ali com a gente. Bora, Luciano! De... Lá da produção do Mega Príncipe. Um abraço pra você, parceiro! Levanta, levanta lá pra cima. Levanta lá pra cima. Levanta lá pra cima. Assim, assim. Olha a pressão, Thiaguinho! E joga a mão, e joga a mão, e joga a mão. Vai! Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Soy el fuego que... Nossa amiga Diva e o nosso amigo Josiel chegando juntinho com a gente. Bora, Diva, bora, Josiel, bora pra cima. Vamos pegar no como animais. Bora, bora. Fala que ela te pega, ela te pega, ela te pega. Pega daqui, pega de lá, vai. Que eu tô brigado com a mulher que tá roubando a fuga dela. Fui, partiu. Fui, partiu. Fui, partiu, a rock é o Mandela. Alô, Belly, DJ Lohan que tá tocando. E bora, e bora no caqueado, bora que bora no caqueado. E só quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima, a mãozinha pra cima, e bate na palminha, e bate na palminha, bate, bate. Tem alguém corintiano aqui hoje, tem? Tem algum corintiano? Grita bem alto pra mim. Agora eu quero ver todo mundo com a mãozinha lá no céu. A mãozinha pra cima e gira essa mãozinha. E gira, e gira, e gira, e gira, gira tudo. Girando, girando, é o Tai Saldi tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Girando, girando, é o Tai Saldi. Vai girando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Pedrinho. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. DJ Pedrinho Virtual. Vai no caqueado, vai no caqueado, caqueado assim. Ai, ai, ai, DJ, ai, DJ, isso não é legal. Ai, ai, DJ, isso não é legal. Ah, não é, não é? Não é, não é. Nosso amigo Thiago Brechão, ele falou que hoje ele tava mais ou menos assim, né, Thiago? Como é que tu tá, Thiago? Tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando. Ei, rapaz. Tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. Tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. Vai num batidão, num batidão. Vai, vai num batidão. E vai num batidão que eu tô brincando, papai. E faz o caqueado, e faz o caqueado, e faz o caqueado. Só quem sabe fazer o caqueado. E faz o caqueado. Deixa eu buscar o caqueado. Caqueado. Deixa eu buscar o caqueado, vai. Faz o caqueado. Olha o caqueado. Então rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola, rebola, rebola, rebola pro Pedrinho, vai! Virtual, virtual, virtual. DJ Pedrinho. Vai, vai, vai. Internet, sai da frente. Olá, Rogério. Alô! Sonora é diferente. Internet, sai da frente. O porradão sonoro é diferente. O clima tá mil graus. A gatinha tá sensacional. O clima tá mil graus. A gatinha. Sensacional. Vem que hoje tem, vem que hoje tem porradão sonoro, vem. Vem que hoje tem, vem que hoje tem porradão sonoro, vem. E o Benilson é, é quem vai comandar, tá? Didi Fabrício me vai agita a porrada de som. Vai, e vai no batidão, no batidão, vai. Uma sentada daquela nervosa. E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Que eu sei que tu gosta, essa é a hora. De todas que eu peguei, você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma f*** sensacional. Deixa eu segurar, deixa eu segurar, vai! Vai! A nossa amiga Diva do Salão Diva fecha com a gente. Um abração, valeu! Bora na pressão, na pressão! O nosso amigo Josiel no circuito, meu irmão, junto com a nossa amiga Diva. Deixa eu detonar, vai. Está presente quando eu te preciso. Só quem sabe canta. Eu te ligo, estás com um amigo. Eu sei. E tu pensas que me tens nas mãos, né? A nossa amiga Carolzinha Milgrau. E a nossa amiga Cibele juntinha com a gente. Valeu. Um abraço. Só quem sabe, vai. Vou tirar o pé. Nosso amigo Edielson Light, ele esperava por esse show, né, Edielson? É o Edielson. Paz. Paz. Tirar o pé. Pensei que me amavas, mas na real é só atração. Mas eu acho que a galera gosta dessa aqui. Te liga aí, Thiaguinho. Tanto amor guardado, tanto tempo. Canta pra mim. Se prendendo à toa, por contar. Olha que eu tô no circuito. Pedrinho. Pedrinho. No fundo sempre fomos bons amantes. E na hora que eu te beijei, se eu soubesse eu tinha feito antes. No fundo sempre fomos bons amantes. É o fim daquele negro. Yeah. Meu parceiro Anderson absoluto no circuito. Bora, Anderson! Num batidão, batidão, maninho assim, ó. Tá, sentada daquela nervosa. E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Eu sei que tu gosta, essa é a hora. De todas que eu peguei, você foi de... Alô, Gilberto! Não sei o... Então, chega aqui com o Black, rápido. Entre a gente, você deu uma... Sensacional. Vai, vai! A putaria no pistão. Vai começar! Ela diz que me ama, mas sei que não. Até finge bem, mas é em vão. Porque eu sei, e não desejo isso pra ninguém. Por isso que isso não pode ir além. Então vamos acabar. Vamos deixar isso pra lá. Não tem por que insistir no erro. Até porque ninguém é de ferro. Não diz te amo. Não, não vai mudar nada. Isso nunca vai melhorar. Rogério Virtual! Por isso que isso não pode ir além. Bora, maninho! Vamos Virtual, um prazerzaço ter você aqui do nosso ladinho. E quero abraçar esse cara com muito carinho. O cara que comanda no Magnético Light. Com certeza, hoje tá fazendo um somzaço aqui lá. Valeu, meu parceiro Euler. Muito obrigado a toda a rapaziada da Guajindas. Minha parceira Diva Fashion, Carolzinha. Galera do Salão Arte Beleza, tá na área, tá no Light. Bora, Pedrinho, continua mandando a parada pra galera aí. Bota na pressão. Bora, Rogério, pra cima. Meu light, meu light. E aí? Tá gostando? Gostando, né? Então rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. O nosso amigo Joãozinho GDA com a gente, valeu! Um abraço. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Bora, Rogério, mixar no CD ao vivo, papai. Bora, papai. Alô, DJ Rogério Mix. Que onda é essa, meu amor? Que onda é essa? Que onda é essa, meu amor? Que onda é essa? O amor, que onda é essa? A onda é essa aqui. Te liga aí, ó. A galera gosta disso aqui, Rogério. Vai, vai. As magníficas do ouro tá com a gente, valeu. Um abração. Bora, Gilberto. Chega junto, maninho. Eu quero vocês tudinho falando aqui comigo, viu? Já já vou chamar o Black, já já eu chamo o Thiago Bressão. Eu quero que saia no CD ao vivo, viu? Chega de ficar me culpando, meu bem. E disse que sempre gostei, gostei de brincar, de me aventurar. Nunca me amarrei. Eu te avisei, viu? Problema é seu, é se apaixonado por mim, bem. Que eu te avisei que eu sou assim, desligada. Nunca amei. Espero que encontresse alguém que possa. Calma, Gilberto, bora, maninho. Bora pra cima, papai. Cima, papai. Eu sei que errei quando liguei, te falei que você era a culpada do meu... Bora detonando, Pedrinho! Chegou, o som do povo, começou a posição, o poderoso vai tocar. Tudo que existe em qualidade de som, não nego, você vai achar. Nessa noite eu só quero dançar. Melhor da noite, mas do amor, o negro todo mundo vai. O som é digno de muito valor, e o comando é dos de centrais. Oh, oh, só quero dançar. Venha sentir o calor, é só amor. Pedrinho. Vou viver a vida em paz. Hoje vou, louro negro, dançar. Hoje vou, louro negro, dançar. E a gente vai chegando e detonando pra você aqui na V8. Deixa eu chamar meu parceiro DJ Black. Chega junto, Black. Você que comanda, você que é o dono, né, meu irmão? Bota pra cima, maninho, vai. É isso aí, meu parceiro, Pedrinho Virtual. É um prazerzaço ter você aqui do nosso ladinho hoje, com certeza. Lá do Magnético Light, direto pra V8 Light. E a gente vai avisando pra galera, hein. Vai ter o encontro dos lights. Magnético Light, V8 Light. E vai ser por aqui pelo Espaço VIP, hein? Tá todo mundo convidado. Queria agradecer as lobas da V8 Light. toda a família que sempre tá juntinho com a gente. Minha amiga Carol, a Cibele também, seguindo a V8 Light direto. Meu parceiro Euler, desde ontem curtindo a V8 Light. Muito obrigado, meu filho. Meu parceiro André também, da São Paulo Ferraz, sempre juntinho com a gente. Muito obrigado, seja bem-vindo. Espero que esteja gostando. As lombas da V8 Light também juntinho com a gente. Como sempre, hein? Alô, Pedrinho, detona que o negócio é contigo. Vai lá. Com certeza, maninho. A gente vai logo mostrando pra galera como vai ser, mais ou menos, o encontro dos lights, babá. Que convite, hein? Chega pra curtir, chega pra dançar. E a gente vai detonando esse Marcanjê. Eu já tô no circuito virtual. Pedrinho. Aonde ela chega, essa nave dá um show. É o Mini Rubi, o som que te conquistou. O melhor som automotivo do Pará, tocando seu coração, fazendo você dançar. Aonde ela chega, essa nave dá um show. É o Mini Rubi, o som que te conquistou. O melhor som automotivo do Pará, tocando seu coração, fazendo você dançar. Tu quer dançar, é? Então toma. DJ Pedrinho Virtual. Ah, essa não, covarde! Pra você perceber que eu sou o seu amor. Já fiz mil declarações e você sequer notou. Tento chamar a atenção e me reaproximar, te lançando meu olhar. E acho marcante! Mas meus sonhos sem querer, eu me vejo com você. Aí você já fez, fez, fez? Eu já fiz de tudo. O nosso amigo Joãozinho Gereal por aqui com a gente. Bora, Joãozinho! Um abração do virtual pra você, garoto! Pra valer, você não entende. E às vezes o amor, e o amor, o amor. Esperando um sinal. Você não entende que eu vivo sofrendo pelo seu amor. O nosso amigo Cadu que veio com a gente. Curtia, veio hoje o like, muito obrigado, Cadu, por você. Um abração, maninho! Essa noite eu vou sair, vou dançar, me divertir. Vou para um lugar que tenha muita curtição. Fim de semana vou zoar, no papo vence vou estar. Olha só, não esquecendo, gente. A cerveja grande apenas 5 conto, papai. Quando a casa vai te encantar. Pra virar o cabeção. Talismãs pra você dançar. Atendimento sempre especial. Papi desse é que eu vou dançar. Carretinha V8 Light. Yeah. O nosso amigo Birajara e o nosso amigo Marinho com a gente. Não esquecendo que toda sexta-feira agora, hein? Eu tenho a V8 Live no Bar do Marinho. A sexta top no Bar do Marinho. E eu tenho certeza que essa aqui vai rolar por lá, papai. Bora detonando, detonando virtual. E bora na pressão, Marinho, assim. É mais ou menos assim o som show do Magnético Light. Bora, meu Light. Bora, meu Light. Light. Light. Pedrinho. Pedrinho. Nosso amigo Luciano Mix por ali com a gente. Da produção do Mega. Bora, Luciano. Bora, Rogério. A galera curte DJ Ademir. Vem curtir o novo som da nova era. É o tornado com a paixão da galera. A qualidade que o povo já consagrou. Olha só, a gente manda um abraço com todo carinho. A Metalúrgica Marajó tá com a gente. Um abração pra vocês. É a paixão da galera. Essa festa que eu quero te levar. Com esse som você vai se encantar. É a paixão da galera, vem dançar. Vou balançar a noite inteira sem parar. Tiaguinho, Tiaguinho, A nossa amiga Carolzinha com a gente. Um abração pra você. Valeu! Valeu. Ah, desculpa, não pode mandar abraço, né? Só ele. Bora detonando, detonando. Já que eu tô na sequência, deixa eu detonar essa daqui que foi sucesso total. Tempos de Sintraman, Magnético Light, chegava e detonava. Era mais ou menos assim, ó. Assim, ó. O Thiaguinho conhece, bora Thiaguinho! Uau, Cat e Banda Os Crazes, loucos e diferentes. Ela diz que me amava, que sofria, que chorava, mas ela me deixou. Ela diz que me amava, que sofria, que chorava, mas ela me deixou. Mentiu, me iludiu, machucou meu coração, assim é piração, eu vou enlouquecer. Mentiu, me iludiu, machucou meu coração, assim é piração, eu vou enlouquecer. Bora se ligando! Nada me faz mais feliz, agora vou pro Magnético, vou curtir dançar. A explosão, o som agora é mania, onda do momento e todo o país. Olha o Light! Nada me faz mais feliz, agora vou pro Magnético. Light! Light. A explosão, o som agora é mania, onda do momento e todo o Pará. E a gente vai tocando pra você, na moral. Coração na mão, vou encontrar uma gata gostosa pra gente. Já deu pra sentir mais ou menos como é as festas do Magnético, né, Jay Black? Tá chegando, hein? Sim. O encontro dos Lages, papai. Ah, deixa eu fazer assim, deixa. Deixa eu fazer mais ou menos assim, quer ver? Só pra quem conhece. Beba mais, beba devagar, menina, beba. Beba mais, beba devagar, menina, beba. Beba mais, beba mais, beba mais. Beba mais, beba devagar, menina, beba. Beba mais, beba devagar, menina, beba. Beba mais, beba mais, beba mais. Olha o forrozão. Parceiro Thiaguinho de pressão aqui do Lajinho, hein? E já vai detonar aqui na V8, ele, meu maninho DJ Black. Bora, Black! Deixa eu detonar o forrozão. Eu vou pedir pro garçom aumentar o som. Bota o CD do Zé. Esse é musicão, papai. Eu vou pedir pro garçom aumentar o som. Bota o CD do Zezo pra ficar do jeito que eu quero. Eu tô voltando agora, o táxi te buscar, pra reconciliar, pra gente apaziguar naquele mesmo bar. Meu amigo Matheus Pinto, tô aqui naquele mesmo bar esperando. Quem tá tocando é o Vitinho Sanfoneiro e o Arthur Bacana. Só vai dar nós hoje. Bora se ligando! No mesmo lugar e sempre. Carretinha V8 Light. Light. É pressão. Pedrinho. Sai da minha mente o teu beijo, o teu sorriso e o teu cheiro. Já com a gente também é ele mesmo, papai, nosso amigo Rodrigues do Canto do Primo, patrocinador oficial do Magnético Lais. É o empresário primo, tá no circuito. Bota o CD do Zezé pra ficar. Bora, primo! Eu tô mandando agora. Deixa eu detonar o forrozão. começou a discussão. Mas é claro, não dei atenção. Peguei o meu celular, entrei na sala, chamei meus irmãos. Perguntei onde era o rolê, hoje à noite ia comparecer. Na sequência, eles deram risada e falaram: Manel, deixa de ser Manel, mano. Já tá na agulha, papai. Agulha, papai. Obrigado pra mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui! Partiu, pastor! A nossa amiga Célia tá com a gente, um abração pra você. Um abraço do virtual, valeu, valeu. É uma dela, eu tô obrigado pra mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, facinho. Aonde? É uma dela. Fui, facinho. Aonde? Fui pra galera. Fui, partiu, Massará, Rio Grande do Norte. Nosso amigo Filipinho. O nosso amigo Filipinho com a gente. Partiu. Tá chegando o aniversário dele, hein? O DJ Gilberto Bix e Rogério Bix, papai. Comandando na pressão. Tudo isso por causa do conto do primo, é? Eles deram risada, falaram de jogão. Logo você, meu filho, logo você, Miguel. Eu tô obrigado pra mulher, então eu vou dar fuga. Fui, partiu V8, light aqui, me espera. Fui, partiu. Joga direita. Fui, partiu. Aonde é uma dela, eu tô obrigado pra mulher, então eu vou dar fuga. Engraçado. Fui, partiu. Aonde é uma dela. Fui, partiu, partiu, partiu. Meu irmão, a galera chegou comigo aqui e falou o seguinte: Pedrinho, tu não vai tocar aquelas, não? Pode ser essa, pode? Pode ser essa, pode? Bora, Pedrinho! É o nosso hino, canto do primo! Banda 007. Tá gravando o CD ao vivo, viu, primo? Rasgue minhas fotos, rasgue minhas fotos. Light. Apague as lembranças do seu coração. Eu sei que a saudade vai chamar meu nome. Só assim pra tocar aqui, né? Rasgo suas fotos, rasgo suas roupas, sim. Suas lembranças vivo na solidão. Mas com você parece que não tenho ninguém. Ninguém. Calma, calma. O perdão não foi minha intenção. Agora todo mundo sente medo. Você nem quis saber. Aqui ficaram marcas e o meu lamento. Eu te peço perdão, não foi minha intenção. Magoa todos os teus sentimentos. Você nem quis saber. Calma, Thiaguinho. Após essa, eu vou chamar meu parceiro Thiaguinho Pressão pra dar um alô aqui no Magnético. No Magnético já, na V8, né? Pra sair no CD ao vivo. Bora, Thiaguinho! Com DJ Sidney Ferreira e Pedrinho. Calma, Cid. Com os DJs Sidney Ferreira e Pedrinho Virtual. Segura aí, Thiaguinho. Alô, Sidney Ferreira. Meu paizão Sidney Ferreira tá com a gente. Sidney, dá um chega aqui, chega. Zero. Chega aqui, chega. Meu paizão Sidney Ferreira tá com a gente. Hoje, mais que especial, Pedrinho Virtual aqui na V8 Live. Eu não poderia deixar de chamar ele pra dar esse alô bacana aqui, hein? Até porque... meu paizão, dono e proprietário do Magnético Light, tá com a gente. Bora, Sidney! Oi! Oi! Ei, agora, agora sim! Alô, China! Parabéns pra você, viu? Felicidade, muitos anos de vida. Que Deus abençoe você e lhe dê muita saúde. Um abraço, gente! Não vou falar muito porque o show hoje é do virtual. Valeu, Pedrinho, detona! Deixa comigo, Sidney! Eu vou detonar! Tá chegando o encontro dos Lages. Vai ser aqui no Espaço VIP. Pegar um violão, um copo, uma cerveja, um uísque, um cigarro. E eu? Eu não dou nada bem. Não, não. E minha ex beijando outro dentro do carro. Bora, Anderson Absoluto. Com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar. Eu não fiquei com ninguém, te esperando. Confiei demais, me enganei de novo, quebrei a cara. Eu tomei porre com você. Mais uma vez. Com certeza. Coração deu PT. A culpa é sua. Se eu tô aqui jogado no meio da rua, me deixa aqui sofrendo. Eu não quero ajuda. Eu fui tão inocente por acreditar que ainda me amava. E agora fala: que droga de amor é esse que sentia? Ontem eu era com certeza, o nosso amigo China de aniversário hoje. Ele e seu irmãozão tá aqui com a gente. Um abraço pra vocês. Ele e toda a sua família estão por aqui, prestigiando esse aniversário bacana. E a gente não pode deixar de parabenizar ele. Tá fazendo essa grande festa aqui no Espaço VIP. Um abraço pra vocês, valeu. Deixa eu detonar. Lembra daquele garoto que sentou do seu lado, te ofereceu no recreio um sanduíche. Ah, é com o Black, tá certo. Bora, DJ Black! Carretinha V8 Light. E você nem dava bola, escrevia eu te amo nas paredes da escola. Olha o cara, olha o cara. Nosso grande amigo e parceiro, o nosso amigo Rodrigues do Canto do Primo, é o famoso Primo, tá com a gente. Patrocinador oficial do Magnético Light. Bora, Primo! Um abração pra você, valeu! Esse CD vai rolar por lá pelo Canto do Primo, que eu tô sabendo. Bora, detona mais uma, vai! Vai! Mais um sucesso aí do Magnético Light. E a gente detona. Bora, V8. Carretinha V8 Light. Escondi meus sentimentos. Carretinha V8 Light. Onde foi? Mas no Magnético Light. Light. Quem detona? Pedrinho. Bora, canta do Primo! Tive que me entregar essa paixão. Eu quis retroceder, mas ninguém manda lá dentro do coração. Deixa eu pegar pesado, então, deixa! Deixa eu pegar pesado! Difícil demais. Já já tem meu parceiro DJ Black, Thiaguinho Brezão, aqui na V8, bora Black! Pra não te perder, eu vou me declarar. Aí o Rogério fala assim, ó. Morro de saudade quando você some. Há uma vontade de gritar seu nome. Mais que uma loucura, uma obsessão. Melhor assim. Melhor assim. Pra me sentir feliz, só tenho uma saída. Você ficar de vez na minha vida. O nosso amigo André da São Paulo, o Ferrari tá com a gente, um abração. Sempre juntinho com a V8. Eu te amo, eu preciso te dizer. Todo dia, toda noite, o meu sonho é você. E você? Eu te amo. O nosso amigo Lon tá com a gente, é. Um abraço, Lon, valeu. O proprietário da Eletrilon tá com a gente, nosso amigo Lon, um abraço pra você. Valeu! Deixa eu pegar pesado então, meu irmão. Bora, Pedrinho! Não era isso que vocês queriam? Então toma! Ah, essa não, covarde! Espera o tempo que for. Vivendo longe de alguém, sou beija-flor sem a flor. Quem parte leva a certeza, mas deixa a saudade coberta de dor. Com certeza a gente vai abraçando o nosso amigo Marinho, tá com a gente, um abração, hein? Esse é o Pedrinho Virtual do Magnético Light. Chegando na V8 Light com toda a humildade e simplicidade, né, moleque? O cara fez o convite, a gente veio, porque a gente não tem dessa, né, Maninho? Vai pra cima, papai! O nosso amigo Jara, o nosso amigo Nazareno com a gente, um abraço, valeu! Pra ver! Toda bela, coração de menino, é uma porta sem tramela. Lá vem ela, toda bela. Bora detonando! Essa é a música do Rogério Mix. Alô, DJ Rogério Mix! Tá vendo a moral, primo? Vou te lamber, vou te morder, safada. Renato Luque por aqui com a gente, meu irmão. Pra Renato. Vou te beijar, vou te deixar nas nuvens. É loucura de amor. A nossa amiga Diva do Salão Diva Fashion com a gente. Fazer amor. Quem é, quem é? Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu. Pedrinho, Pedrinho, Pedrinho. DJ Pedrinho Virtual. Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu. Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu. Esse é Paulo de Paula pra você, hein? Sim. Vou te levar pra cama, gata. Vou te deixar toda nua. Vou te lamber, vou te morder, safada. Você vai ficar pesuda. Vou te abraçar, vou te beijar. Vou te deixar nas nuvens. É loucura. Nosso amigo Rogério Mix, hein? Ei, Rogério, já tocou o Melody? Já tocou a Rocha, o Forró? Não, deixa eu puxar essa daqui então, te liga. Hoje eu vou sair por aí. E o primeiro bar que eu encontrei. Porque aqui toca de tudo! Pra esquecer aquela safada que acabou comigo. Os tops DJ. Uhul! DJ Pedrinho. Agora o show é espetacular. Hoje eu vou sair sem rumo certo. Se encontrar um bar aberto, vou beber. Deixei deu errado, ainda fui abandonado pela ingrata daquela mulher. Tudo registrado aí no CD ao vivo, viu? Será que todas são iguais? Vivem passando a gente pra trás. Essa aí o Thiaguinho canta pra Carol. Me apaixonei pela errada. Eu vou beber pra esquecer esta safada. Hoje eu vou sair sem rumo certo. Se encontrar um bar aberto, vou beber até cair. Thiaguinho, só não vai bater na agulha do vinil, viu? Será, Thiaguinho? Será que todas são iguais? Vivem passando a gente pra trás. Me apaixonei pela pessoa errada. Eu vou beber pra esquecer esta safada. Deixa eu detonando! Que bonitos olhos tem nesse teu lindo rostinho. Nesse teu lindo rostinho. Ah, essa não, covarde! Eles querem me olhar. Aqui toca tudão, moleque. Mas mas toca de tudo. Você não deixa, meu amor, você não deixa teus olhinhos me olhar. Minha índia, o nosso amigo Helder, desde de ontem, curtindo a V8. Helder, tá com a gente, valeu. Um abraço. Bora, Rogério. Já já tem DJ Rogério Mixer. Com teus olhos me falava que me amava eternamente. Já já tem meu parceiro Rogério Mixer aqui na V8, hein? Deixa eu detonando, Rogério. Bora se ligando. Bora, canto do primo! Renato Luque, por aqui, por aqui. Bora, Renato! Carente de amor, é como eu estou. Venha me fazer pilu-pilu, por favor. É assim que eu tô falando! Quebra! Nosso amigo Rosilane Falcão com a gente, valeu! Um abração! Se a cama quebrar, pode gritar! Que a tua... Bora, Rogério! Miau, miau, miau, miau, não atrapalha agora! Ah, essa não, covarde! Miau, gatos namorando em meu quintal! Olha só, já já tem meu parceiro Rogério Bix! Vou deixar minha saideira daqui a pouquinho. Meu parceiro Rogério Mix chega junto e detona aqui no Light. A nossa amiga Rosiana. Rosiana Falcão tá com a gente. Valeu! Agora é Edielson Light. É o Edielson. Tá com a gente, o Edielson. Light. Quase não sai. Já já tem o Rogério Mix. Após essa você chega, maninho. Da primeira vez em que meus olhos me trouxeram teu encanto, eu pude ter uma visão de louco, bem sedento de paixão. Diz que você chegou e agora quer me pertencer, quer me envolver. Aqui tocar de tudo, Bodinho. Não vem dessa, não. Quer prender meu coração. Bora, Rogério! Dizendo que virtual! Mas tudo que você fala eu não consigo entender. Bora, Sidney Ferreira! Chama meu... Tá com a gente! Engraçado! Isto é loucura demais. Pra canto do primo. Dá por aqui com a gente. Amor, já chegou no finalzinho do show virtual. Mas tá valendo. Se for capaz. Agora que tá saindo os melhores, né, primo? Ele dá valor. Engraçado. Bora, Rogério Mix. Agora é com você, maninho. DJ Pedrinho Virtual. A gente se liga em você.